Policiais rodoviários federais recuperaram no final de semana mais um veículo roubado. Trata-se de um Fiat Uno, roubado em Foz do Iguaçu há aproximadamente 5 anos. O veículo foi abordado na Ponte Internacional da Amizade quando o condutor, depois de fazer compras em Foz do Iguaçu, retornava para o Paraguai. Um cidadão paraguaio de 33 anos que tem toda a documentação legal no veículo. Segundo o motorista, ele não tinha ideia de que o automóvel teria sido produto de roubo. Porém, as marcações da numeração do chassi em todos os vidros do automóvel estava lixada, numa indicação de que havia algo de errado com o carro de origem brasileira que estava rodando legalmente no país vizinho. O homem, que se diz empresário em Ciudad del Este, foi preso em flagrante por receptação e encaminhado à 6ª SDP para as providências cabíveis. Ele deve ser mais um terceiro de boa-fé, disse o policial rodoviário federal no momento em que entregava o cidadão e o automóvel na delegacia. Agora, o veículo deve passar por uma perícia para ser liberado para o proprietário. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.